Nós vamos ter 4 domingos seguidos sobre sexualidade. Vamos falar de sexo e a noite de vocês vai ser quente. Amém? Então, gente, ontem a gente começou um seminário de sexualidade. Foi muito legal, espero que tenha sido legal para quem estava também. Quero parabenizar, porque não é fácil, o assunto é, de certa forma, constrangedor e, às vezes, parece que dá um ciricutico na gente, e a gente parece que a cadeira vai dar choque. E é legal como... Eu lembro quando eu tive aula de sexualidade na escola, e eu lembro assim, os menininhos davam risada, as meninas ficavam com vergonha, todo mundo ia se abaixando. E quando a gente fala de sexualidade na igreja, é mais ou menos assim, porque a gente não costuma falar sobre isso. A gente não costuma colocar a sexualidade como um assunto que é de Deus, que é espiritual. Então, a gente precisa aprender a falar sobre isso. Beleza? Então, assim, gente, eu estou acostumada a dar seminário, dar palestra, mas falar em pregar, eu já fiquei assim. Eu quero orar, porque eu acredito que vocês têm expectativas e eu quero que realmente Deus fale nessa noite. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Quero te agradecer pelo louvor, que foi bênção. Deus, obrigado, porque a gente pode sentir a tua presença. Deus, a gente pode, né, ouvir um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Obrigado, porque a gente pode te adorar, Deus. E que, nesse momento, a gente possa ouvir um pouco do Senhor. Ouvir um pouco do que o Senhor pensa a respeito da sexualidade. Deus, eu quero colocar em nome de Jesus a sexualidade de cada um que está aqui diante da tua presença, Senhor, diante da tua santidade, pedir que o Senhor realmente venha falar com a gente. Deus, o Senhor restaura tudo na nossa vida e às vezes a gente esquece de pedir para o Senhor restaurar a nossa sexualidade. Então a gente clama em nome de Jesus nessa noite que o Senhor venha nos restaurar, Pai. Fala ao nosso coração, mostra para a gente a tua verdade, Deus, e que realmente o Senhor venha transformar a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, fala através da minha vida, Deus, que realmente o Senhor nos surpreenda nessa noite, Deus. Amém. Então, gente, eu coloquei aquele cartaz, quando a gente fez o cartaz santo e profano, já deu uma polêmicazinha, né? Algumas pessoas começaram a brincar, a falar, fazer piadinha, porque a gente gosta de fazer piadinha, né? De sexo, é legal, é divertido, mas quando a gente fala no assunto seriamente na igreja, né, aí começa o desconforto, como eu falei. E a gente vive quem estava ontem no seminário vai ouvir um pouco de novo o que eu falei lá, tá? Mas é importante, eu preciso falar. A gente vive num contexto hoje, e a sociedade que a gente vive fala que a gente tem que viver o prazer intensamente, em todo momento, né? Que a gente pode todas as coisas. Eu posso ter uma relação heterossexual, depois eu posso virar bi, né, experimentar uma relação homo, posso fazer sexo virtual, posso fazer praticar swing, troca de casal, posso fazer um sexo grupal, posso tudo. A sociedade de hoje diz que eu posso tudo. E, em contrapartida, a gente vê uma igreja calada, que não fala absolutamente nada sobre sexo. Eu falo que a gente é assim, o crente avestruz. A gente enfia a cabeça na terra para não ouvir, não falar, né, não escutar nada. Eu fico lá no meu mundinho. Falou de sexo, de sexualidade, não é com a gente, né? Então, a gente tem que aprender a entender primeiro o que, que Deus quer com a nossa sexualidade. Afinal, foi Deus quem criou, né? Esse Deus que criou, ele sabe exatamente como que funciona, como que ele quer que a gente desenvolva na nossa vida. Então, a gente tem que ouvir isso. Só que a igreja está calada. A gente não consegue confessar os nossos pecados, a gente fala, ah, eu menti, ah, eu caluniei, eu fiz fofoca, não sei o quê. Mas na hora de falar, poxa, eu não dei conta e me masturbei, eu vi pornografia, eu vejo pornografia, eu estou tendo sentimentos homossexuais, isso a gente não consegue confessar na igreja. E aí a gente começa a ter uma igreja calada, com pessoas cheias de segredo. E esse segredo pode fazer muito mal para a gente. Pode trazer consequências desastrosas. Porque ou a gente vive assim, calado, ou a gente acha que, ai, não vou comentar sobre isso, porque vai passar. Né? Eu vou casar, o casamento passa. E leva isso para a vida, leva isso para o casamento, e sinto dizer, não passa. Se eu não colocar isso diante de Deus, se eu não confessar, se eu não entender que eu preciso, né, falar sobre a minha sexualidade, falar do meu problema, eu não vou sair do lugar. E eu vou continuar cada vez pior. Então, a gente precisa aprender a falar. Amém? Eu queria falar três pontos importantes hoje sobre a questão da sexualidade, como a gente vai ter quatro domingos falando sobre isso, outras pessoas vão falar, mas eu gostaria de falar três pontos importantes a respeito da sexualidade. Primeiro, nós precisamos reconhecer a sexualidade. Como eu falei, foi Deus quem criou. Né? Deus sabe exatamente que isso é bom para o ser humano, por isso que ele criou. Mas às vezes a gente fala, poxa, mas é tão difícil lidar com os meus hormônios. A gente tem hormônios saindo pelas ventas. Às vezes não sabe o que fazer, não dá conta. Mas Deus criou o sexo, Deus criou a nossa sexualidade para ser bênção na nossa vida. Tá? Eu queria ler com vocês ali desde o princípio para a gente entender o que, que é o sexo, o que, que Deus pensa a respeito de uma relação sexual. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, é o princípio da criação. Quando Deus criou o homem, criou, né, o jardim, Adão, os animais, e ele viu que ele precisava criar mais alguém que fosse companheira, que fosse, né, uma auxiliadora, que fosse auxiliadora à altura do homem. E aí ele foi lá e criou a mulher. E aí ele deu a ordem, ele ordenou, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, o padrão de Deus, para a gente entender de relacionamento, é isso, homem e mulher. Deus não falou de orientação sexual. Orientação sexual é uma coisa que a psicologia criou, heterossexualidade, homossexualidade. Deus falou isso, Deus não criou identidade. Deus falou homem e mulher juntos, em uma só carne. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Depois, a gente vê isso no Antigo Testamento, né? Quando Deus faz, cria, ordena homem e mulher, padrão dele, aliança, né? E no casamento. Depois, Jesus confirma, porque às vezes a gente fala assim, não, isso foi no Antigo Testamento, não serve mais para a gente. Mas depois Jesus confirma lá. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez, homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Então, a gente vê de novo Jesus reforçando. Olha, é esse o padrão que Deus quer, homem e mulher, em uma só carne. Quer dizer que a gente precisa casar? O que vocês acham? Todo mundo precisa casar? Tá, não precisa casar, gente. Lá depois, no Novo Testamento, Paulo fala, se você quiser, você não precisa se casar. Agora você tem que saber controlar os seus hormônios, controlar a sua sexualidade. Se para você é tranquilo e você dá conta, beleza, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas que não querem casar. Mas se quer casar, homem e mulher, uma aliança. Beleza? Gente, eu quero enfatizar sempre, eu sempre enfatizo, essa é a nossa opinião, é a opinião segundo a Bíblia, a palavra. Então, se vocês creem na palavra, é isso que Deus fala para a gente. Amém? A gente tem que respeitar as opiniões, a gente tem que entender que é direito das pessoas viver a sexualidade delas como elas querem. Mas a gente como cristão, entende que esse é o padrão. Esse é o que Deus tem para a nossa vida, tá? Quando acontece a queda, quando a mulher come do fruto proibido, da Adão também. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Perceberam ali que eu grifei algumas palavrinhas? Agradável, atraente, desejável, nus, esconderam-se, medo. Então, assim, gente, quando a Eva viu ali o fruto proibido, viu que ela era bonita, atraente, agradável aos olhos, não resistiu. É mais ou menos isso que o pecado faz com a gente, não é? O diabo e o pecado não vêm de cara feia, monstruoso. Não existe isso. Ele vem exatamente assim, atraente, agradável. Aquela coisa de, putz, não resisto. Mas aí, quando eles comeram, os olhos deles foram abertos e eles perceberam o quê? A partir do momento que os olhos foram abertos, o que eles perceberam? Que eles estavam nus. E ali, antes, no outro slide, vocês lembram que estava homem e mulher nus e não sentiam vergonha. Olha a diferença. Estavam bem, né? Um relacionamento saudável, tranquilo. Nudez deles aparecendo, eles não estavam nem aí. Aí houve o pecado, os olhos abertos começaram a perceber a sexualidade deles. Então, é isso que o pecado faz. A gente começa a deturpar a nossa sexualidade. Aquilo que era para ser natural, que era para ser lindo, saudável, puro, a gente deturpa. Fica um troço sujo, com vergonha. Ai, vou esconder meu pecado. Vou esconder minha sexualidade, porque me faz mal. Então, assim, o pecado, gente, o que ele traz? Medo, vergonha e culpa. E isso não só para a sexualidade, para todas as outras áreas. A gente, quando a gente peca, a primeira coisa, a gente fica com vergonha, com medo do que vai acontecer. E na área da sexualidade é pior ainda, porque existe todo um mito de que um pecado sexual é pior que o outro. Então, quando eu quero confessar o meu pecado, existe vergonha. O que vão pensar de mim? Né? O que vão falar? E o medo, e o sentimento de culpa. Então, isso acontece e é muito real. Então, a gente precisa entender que nós somos seres sexuados e estamos debaixo do pecado. Salmo 51:5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, nós estamos no pecado, a nossa carne, né? Nós temos carne, nós somos carnais, somos tentados, né, a pecar. Todos estamos suscetíveis a isso. Em Romanos 11:32 diz: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, a gente não pode falar que a gente não vai ser tentado na área da sexualidade. Se eu sou sexuada, se eu sou um ser sexuado, sou pecador, logo vou ser tentado na área da sexualidade. Eu não posso dizer que nunca vou cair. Eu não posso dizer... Às vezes a gente fala, não, eu sou heterossexual. Isso jamais. Não vou virar bi, não vou virar homo. Tá doido? Viadinho, ui. Gente, não existe isso. Minha palavra fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é fato. Você pode cair em pecados da sexualidade. Não diga nunca. Então, assim, primeiro ponto que a gente tem que perceber. Sou um ser sexuado, estou tentado a cair em alguma área da sexualidade, então preciso começar a ver como estou vivenciando a minha sexualidade hoje. Como que eu estou vivendo? Como que eu estou cuidando, lidando com os meus hormônios? Será que eu estou resistindo a ver pornografia? Será que nas horas que eu estou lá super tenso eu não me alivio com masturbação? Será que eu não estou saindo, ficando por aí o tempo todo, transando antes de casar? Como que está hoje a minha sexualidade? Segundo ponto, como Deus quer que eu desfrute dela? O que Deus quer da tua vida? Você crê na palavra? A gente crê na palavra, não crê? Então, a palavra de Deus diz exatamente como a gente deve agir. Às vezes é difícil, porque a gente fala, poxa, mas quando eu estou tenso, tá naquela situação lá, não tem jeito. Eu vou para a masturbação mesmo. Tem jeito, sim. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, e sábado que vem nós vamos conversar mais ainda sobre masturbação e pornografia, e a gente vê que existem coisas e situações que fazem com que a gente consiga sair dessa, escapar. Existem momentos, a gente precisa começar a observar como a gente age, nos momentos que a gente age, sabe? Ai, se eu estou muito ocioso, fico o dia inteiro sem fazer nada, ou eu estou muito tenso, estou muito nervosa, ansiosa. Sempre são momentos assim. Ou eu estou me sentindo mal por alguma coisa, aí eu vou lá e descarrego. Então, existem situações que tem como a gente sair dessa, sim. Segundo ponto que eu quero falar com vocês é a questão de desmistificar os pecados sexuais. A gente tem mania de achar que porque o cara é bi, o cara é homo, ele é o pior dos piores. Gente, não existe isso. Para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado para Deus está tudo no patamar. Ele olha o cara que pratica a mentira, que é um trapaceiro, olha o cara que pratica pornografia, compulsão, da mesma forma. Porque ele não olha o pecado, ele olha para a gente. Então, a gente tem que parar com isso. Até porque alguns pecados e algumas atividades, algumas questões que a gente desenvolve na nossa sexualidade têm a ver com o nosso passado, têm a ver com a nossa construção da sexualidade. Então, a gente não pode julgar ninguém. E na igreja, a gente tem mania disso. Às vezes, o cara que está ministrando louvor transa antes do casamento, coloca ele de banco lá e tal, mas logo ele volta. Daí, de repente, aparece alguém aqui que fala, eu sou viciado, sou compulsivo. Ah, não, você não. Você não tem jeito. Homossexual, não. Homossexual vai para o inferno. Vai arder no mármore do inferno. Eu não digo isso aqui só na Gólgota, é igreja no geral. A igreja de Deus age assim. Fica colocando hierarquia para os pecados. Quero ler com vocês lá 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Então, assim, Paulo estava falando ali para os coríntios. Olha, vocês já foram isso aqui. Vocês já foram idólatras, vocês já foram caluniadores, vocês já foram homossexuais, vocês já foram avarentos. Todos vocês, praticando isso, não vão herdar o reino dos céus. Isso é pecado e não vão herdar. Então, assim, gente, ele está colocando tudo no mesmo patamar ali. Não está falando, só os homossexuais não vão herdar o reino dos céus. Só os compulsivos, os pedófilos não vão herdar. Todos vocês. A gente é crente, a gente fala, não, mas a gente não é nada disso, a gente não faz isso. Crente não bebe. Não deveria, né? Não bebe, mas come. E a gula também é pecado. A gente não tem mania de sair, crente sempre sai comendo no final do culto. Eu sempre saio comer e como demais. É pecado também, gente. Quando fala lá também de trapaceiros, sabe o jeitinho brasileiro de resolver as coisas? É pecado também. A gente sempre tem mania de fazer isso. Aqui mesmo, dentro da igreja, fofoca, pecado, todos eles são pecados. E não herdarão o reino de Deus. Aí Paulo continua falando, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados no nome do Senhor, foram santificados e no Espírito do nosso Deus. Então, às vezes a gente fala, mas para o meu pecado acho que não tem solução. né, para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu vivo, acho que não dá conta, não é isso. Dá sim. Deus restaura todas as coisas. E a gente tem mania de falar, não, homossexual nasceu assim. Não tem jeito, Deus não restaura. A gente está sempre, nesse seminário, ontem a gente já comentou um pouco, próximo a gente vai comentar mais. E não existe nada comprovado de que a homossexualidade é genético. E nós conversamos sobre alguns casos e a gente viu que normalmente isso é uma construção que houve lá na infância da pessoa, na parte da infância que foi construído. Então, assim, Deus restaura. Mesmo que tenha sido uma construção mental desde a infância, Deus restaura, gente. Amém? É o que eu falei lá da questão da hierarquia de pecados, que Deus não faz essa hierarquia. Então, para a gente entender só a questão dos pecados sexuais, a Bíblia fala de alguns e, claro, que outros, nem tanto porque não existia um nome no contexto, né? Então, alguns não, a gente não consegue achar palavras na Bíblia, mas a gente sabe sim que é pecado, né? Incesto. O incesto é o relacionamento, o ato sexual com pessoas da família, né? O pai com a criança, tio com a criança, enfim. A prostituição, masturbação, pornografia, abuso sexual, bestialidade é o sexo, a relação sexual com animais, pedofilia, homossexualidade, sexo antes do casamento é pecado, cobiça, voyeurismo. Voyeurismo, gente, são pessoas que gostam de observar relações sexuais, só fica lá olhando. Orgias, swing e aliciamento de menores. Tudo isso são pecados sexuais. Então, às vezes, a gente fala assim, não, mas o meu é um pouco menor, eu não sou um pedófilo. É pecado, para Deus é isso que importa. E pecado, gente, é diferente de crime sexual. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Os crimes sexuais no Brasil hoje são incesto, abuso, violência sexual, pedofilia e aliciamento de menores. Então, hoje, crime é isso. Né? A gente vê matéria na mídia, a gente vê várias matérias e notícias de pedófilos, de abuso, de violência, de aliciamento, de incesto. Então, hoje no Brasil, isso ainda é pedofilia, pecados sexuais. Beleza? Então, assim, terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é a respeito de confidenciar. Como eu falei no começo, a gente tem essa dificuldade, né, de abrir o nosso coração, de falar do nosso pecado, mas é importante, gente. E a palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus quer que a gente confesse. Às vezes a gente sofre sozinho, achando que vai dar conta. Às vezes dá, mas na maioria delas não. A gente sofre, sofre, sofre, permanece na igreja achando que vai dar conta, e uma hora não dá. E uma hora se afunda. Então a gente tem que aprender a confessar. Outro ponto é admitir e dar nome aos pecados sexuais. Então, quando você vai orar, quando você vai colocar a tua listinha lá de oração, fala para Deus o que que você tem, qual é o teu problema. Tudo bem que Ele sabe qual é o teu pecado. A gente precisa confessar, tem que sair da nossa boca. Deus, eu tenho problema com masturbação. Senhor, eu não consigo entrar na internet e não ver pornografia. Então, eu tenho que aprender a falar. Confessa, gente, não tem que ter medo, né? Temos que orar pela nossa sexualidade constantemente, né? Vamos começar a orar a partir de hoje. Saia daqui pelo menos pensando nisso. Eu vou começar a orar pela minha sexualidade. Eu preciso orar. Sabe? Porque a gente tem mania de separar as coisas. Ah, eu sou, né, eu acredito em Deus, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço meditações em casa, eu evangelizo. Daí você fala, mas e a sua sexualidade? Ah, minha sexualidade anda sozinha, né? A gente separa as coisas. E na palavra de Deus, e Deus, Ele quer que a gente una isso. Sabe? Quer que olhe para a nossa sexualidade como uma coisa espiritual também. Quer que a gente exerça a nossa sexualidade da melhor forma, que a gente consiga desfrutar dela da melhor forma. E a gente só vai conseguir fazendo isso, né? Orando, confessando, admitindo e dando nome aos pecados. E o outro desafio é pedir ajuda. Eu sei que não é fácil, né? No tempo que eu tenho trabalhado com sexualidade, chegam pessoas, quando a gente marca, normalmente é a primeira vez que a gente fala que é triagem, né? Vem aquela pessoa extremamente tímida, morrendo de medo, de vergonha. Eu falo, olha, você pode ficar bem à vontade, que tudo aquilo que você vai falar eu já sei de cor e salteado. Então, assim, a gente tem medo de falar, a gente tem vergonha. Mas saia pensando que todo mundo aqui é ser sexuado e é tentado na sua sexualidade. Você é mais um. E Deus não vai te olhar como um ser sujo. E a gente, como igreja, não pode fazer isso. Né? Falar que ah, quem faz isso é mais sujo que o outro. Né? Hebreus 4, do 14 ao 16, diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos ao trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, primeiro, Deus sabe que a gente é tentado. E Jesus já foi tentado, então ele sabe o quanto é difícil. É complicado, é difícil segurar os hormônios. Não é fácil ver tudo que a sociedade tem, tudo que eles podem nos oferecer e falar não. Né? Eu sei que não é fácil, mas Deus está falando para a gente que é possível e que a gente tem que aprender a pedir ajuda no momento exato. Então, você saiu para a balada, não sei o quê, para ser um cara lindo, maravilhoso, querendo te levar para a cama. Tentação. Ora. Sabe? A gente tem que aprender a orar. Aprender a pedir no momento oportuno. Fala, vou ler de novo, gente, que é bem importante. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? A arca é a representação da graça de Deus. Uma vez Deus falou isso comigo e eu guardei mesmo no meu coração. Quando Deus foi mandar o dilúvio, o que ele falou? Noé, faz uma arca, constrói a arca e leva com você um casal de cada espécie de animais. Seja animais domésticos, seja animais selvagens, leve um casal de todos os animais. Não exclua nenhum. Aí eu fico pensando, imagine o caos que era aquilo. Pense uma arca cheia de bicho. Bicho grande, bicho pequeno, bicho de tudo quanto é jeito. Bicho que fede mais, bicho que fede menos, bicho que é mais barulhento. Se eu fosse Noé, eu tinha ficado louca. E é, gente. E assim, Deus, ele quis salvar todos. Ele não excluiu ninguém. Por que eu estou falando disso aqui? A gente... Nós, como igreja, somos a representação da graça de Deus. Então, a gente, como igreja, nós precisamos agir assim. Incluir todos. Aqueles que a gente acha que é menos barulhento, que dá menos trabalho, a gente tem perto. Aqueles que têm uma história de vida menos complicada, a gente tem perto. Não, a gente tem que incluir a todos. Todos com seus pecados e com suas histórias. Porque nós somos a representação da graça de Deus. Nós temos que agir assim. Incluir o amor incondicional acima de qualquer coisa. Então, assim, primeiro ponto, preciso olhar para a minha sexualidade, ver como eu estou para que Deus me restaure e me cure. Depois disso, eu preciso agir assim, com esse amor incondicional. Assim como eu tenho lutas, como eu tenho dificuldades, como eu tenho tentações, eu sei que outras pessoas têm também. E essas outras pessoas precisam achar na nossa igreja um ambiente acolhedor para elas serem restauradas. A gente não pode achar que é só a gente aqui e pronto. Nós temos que orar para Deus trazer mesmo, que venham pessoas com problemas na área da sexualidade que a gente vai incluir, que a gente vai abraçar, que a gente vai ajudar. A gente precisa fazer isso, né? Um dos mandamentos de Deus é o quê? Que a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. E a gente fica cheio de preconceito, achando que um é pior do que o outro, que na nossa igreja não pode ter travesti, não pode ter transexual, não pode ter um cara que é pedófilo. Tem que ter, sim. Essa é a graça de Deus, o amor incondicional de Deus, que inclui, que abraça, que ama, independente do pecado. Independente do pecado. Amém? Então, assim, gente, eu não quis entrar em detalhes sobre a questão da sexualidade, dos pecados, de como que é a homossexualidade, como que é um abuso, de compulsão, de masturbação, porque eu acredito que, acima de qualquer coisa, a gente precisa primeiro olhar para a nossa vida, olhar para o nosso problema, para depois tentar ajudar o outro. Então, que você saia dessa noite aqui pensando nisso. Como que está a minha sexualidade? Como que Deus quer que eu exerça ela? O que que eu preciso fazer para isso? E que a gente venha criar na Gólgota uma comunidade que ama, que abraça, que aceita incondicionalmente. Amém? Eu queria finalizar lendo um texto para vocês, mas eu queria que vocês fechassem os olhos, que agora vocês olhassem para vocês, fosse um tempo de reflexão. Só Deus sabe o pecado, a luta, a dificuldade que vocês têm. Então, assim, que seja o momento agora de olhar para si. Esquece quem está do lado, esquece do que tem que fazer amanhã, do que vai ter que enfrentar. Olhe agora para a tua vida, para a tua sexualidade. Os olhos do Senhor não priorizam tipos escandalosos de pecado. Ele está longe de ser hipócrita e pensar que alguns pecados são piores do que os outros. Ele prefere olhar para você e não para o seu pecado. Pecado é sempre a mesma coisa. Há décadas a humanidade vem pecando e para ele não é novidade. Mas você sim é uma novidade para ele. Diferente de qualquer outro ser humano que já veio a existir ou que existirá. É tabu falar sobre sexo? Só se for para aqueles que temem reconhecer suas fraquezas. E talvez temam que o Senhor os ame, apesar de ser considerado tão sujos. Mas sujos? Acaso Jesus não se fez sujeira por nós? Pode ficar tranquilo. Você não será mais sujo do que a sujeira que ele levou sobre si mesmo naquele dia. Por isso, não deixe de falar com Jesus a respeito das suas dificuldades na área sexual. Parece engraçado, né? Você acha que ele não tem nada a ver com isso? Pois ele tem. E não se surpreenda se depois de você falar dos seus pecados sexuais, ele fale para você: eu te amo, eu te aceito e posso restaurar todas as coisas. Eu realmente posso restaurar todas as coisas. Todas. Seu perdão nos alcança, sua graça nos restaura. Quando nos sentimos fracos, ele nos dá força. Quando caímos, ele nos levanta. Quando não conseguimos caminhar, adivinhe, ele nos leva no colo. Aceita um colinho de Deus hoje, nessa noite? Peça isso agora para ele. Abra seu coração e ore. Quero que agora seja um tempo de oração. Colocar nosso coração novamente diante da tua presença. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor criou o sexo, Deus, o Senhor nos criou como seres sexuados. E o Senhor quer que isso seja bom para a gente. que a gente desfrute da melhor forma. Então, Deus, nessa noite nós queremos clamar que o Senhor nos ensine a lidar com a nossa sexualidade, nos ensine a lidar com os nossos hormônios, nos ensine a dizer não para aquilo que o mundo nos oferece, para todos os prazeres e tentações que o mundo nos oferece, Senhor. Ajude a gente a nos conhecer, Pai, a olhar para a nossa sexualidade e saber como que funciona na nossa vida. Nessa noite nós queremos colocar todas as nossas lutas, todos os nossos pecados. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui, cada luta, cada dificuldade. Eu peço que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha ouvir a oração do teu povo. Que realmente, Deus, o Senhor venha nessa noite trazer restauração, Pai. Que o Senhor venha trazer um novo tempo, um tempo de olhar, encarar para os problemas e saber que eles têm restauração, e saber que o Senhor quer restaurar, que o Senhor quer curar, Deus. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor tire da nossa igreja, Pai, todo esse mito de que sexo é algo sujo, de que isso não pode ser tratado dentro da igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar que isso realmente o Senhor venha trazer um tempo novo para essa igreja. Que a gente realmente venha falar abertamente e saber que o Senhor restaura, Deus. O Senhor restaura todas as coisas. Queremos clamar também, Pai, que o Senhor venha trazer pessoas aqui com dificuldades e que o Senhor nos ensine, Pai, a acolher, a amar, a abraçar e ajudar incondicionalmente. Incondicionalmente, Pai, nos ajuda a viver isso, Senhor. Quebra da gente todo preconceito, Deus. Tudo aquilo que a gente acha que é, Pai, quebra, Senhor. Deus, que o Senhor venha nos mostrar as histórias, as lutas e as dificuldades e que a gente venha se compadecer, Deus. Que haja compaixão no nosso coração. Em nome de Jesus, eu clamo por isso, Deus. Eu peço que o Senhor acompanhe cada um, Deus, e que o Senhor o ajude. Ajude cada um no momento oportuno, Deus, no momento da luta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.